Panorama Agrícola para 27 de agosto de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, ouvinte do Panorama Agrícola, hoje é 27 de agosto, sexta-feira. Está o Márcio Peixe, hoje é noite de lua cheia. Não era pra você se apaixonar, era só. O ditado de hoje é: todos têm direito à vida, respeite a natureza. Durma bem e previna as rugas, saiba como na dica de Simone Barrinho. No Alimento e Companhia, saiba mais sobre a beterraba. E na entrevista de hoje, uva Guete em Uruçanga. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se você deseja prevenir rugas e olheiras, saiba que dormir bem, pelo menos 8 horas por dia, é fundamental. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O município de Ponte Alta, no Planalto Central do Estado, inaugurou recentemente uma agroindústria de beneficiamento de alimentos. A agroindústria é ligada à Cooperativa Regional Agropecuária Terra Livre. Formada por agricultores assentados de 9 municípios da região, a unidade vai beneficiar principalmente subprodutos derivados da moranga e da abóbora, como sementes caramelizadas, pirê de moranga e farinha. São produtos inovadores no mercado com um elevado valor nutricional, desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal do Estado. Foram investidos R$ 2 milhões para a construção da fábrica, R$ 1.300.000 repassados pelo BNDES. É o primeiro repasse do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para o empreendimento da reforma agrária. Inicialmente, a agroindústria vai beneficiar cerca de 100 famílias de assentados dos municípios de Campo Belo do Sul, Campos Novos, Correia Pinto, Curitibanos, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta, Santa Cecília e Vargem, além de agricultores familiares da região. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Originária da Europa, a beterraba é rica em açúcares e ferro. O ferro é encontrado tanto na raiz quanto nas folhas. Existem 3 tipos de beterraba: açucareira, usada para a produção de açúcar, forrageira, usada para a alimentação de animais, e esta que consumimos como hortaliça. A beterraba é cultivada durante todo o ano. Escolha sempre as raízes firmes, com cor vermelho intenso e sem rachaduras e sem sinais de brotação. A raiz da beterraba não perde nenhum nutriente se consumida crua na forma de salada. Neste caso, não é preciso descascá-la, somente raspá-la com uma faca. Mas também pode ser consumida cozida em sopas, na forma de suco e no preparo de bolos e suflês. Com as folhas da beterraba, você pode fazer omeletes, bolinhos ou apenas refogar. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nosso contato hoje é com Uruçanga, com a Estação Experimental da Ipagre. E o nosso entrevistado é o enólogo Estevão Arcari. O assunto da entrevista: uvas e vinhos Guete. Recentemente, a região foi contemplada com uma legislação que valoriza, digamos assim, né, Estevão, a uva e o vinho com procedência de Uruçanga e com esse tipo de uva, a uva Guete. É isso, Estevão? É isso. Durante a 13ª Festa do Vinho, o secretário da Agricultura esteve presente na festa, levando até a Associação ProGuete um certificado, né, de uma espécie de uma proteção estadual ao, ao cultivo e elaboração do vinho da uva Goethe. É uma novidade, né? No Brasil, Santa Catarina é o primeiro estado que emite esse tipo de certificado. E a uva Goethe foi a primeira cultura reconhecida a nível estadual pela sua qualidade e pela importância da sua produção, tanto economicamente como na cultura da região produtora, né? Estevam, quais são as características dessa uva Goethe e desse vinho Goethe? Bom, a uva Goethe ela é uma uva híbrida que tem descendência da Moscatel de Alexandria e da Moscatel de Hamburgo. Ela tem um aroma bastante próprio e passa para o vinho um aroma frutado, bem interessante, lembrando bastante as frutas amarelas e frutas cítricas. E também compõe o aroma dela notas de flores e uma nota bem característica dela de mel. No paladar ela dá um vinho razoavelmente refrescante, sem perder o corpo. Ele é mediamente encorpado e mediamente refrescante. Ela é uma uva que tem difícil adaptação à maioria das regiões produtoras. E na região de Uruçanga ela se adaptou já com uma tradição de em torno de... já está passando de um século já. Principalmente devido à sua característica de aroma e paladar ser semelhante aos vinhos brancos do norte da Itália, de onde vieram os imigrantes que povoaram essa região. Quantas famílias trabalham com esse tipo de uva aí na região? Aproximadamente em torno de 100 famílias tem alguma atividade relacionada ao vinho Goethe. Estevam Arcari, enólogo da Estação Experimental da IPAGRE em Uruçanga. Qual foi o papel da IPAGRE no desenvolvimento de todo esse processo e na valorização desse produto? Bom, a IPAGRE tem um trabalho já bastante tradicional na área de fruticultura na região, né? E em 2005, com a criação da Associação ProGoethe, a IPAGRE foi uma das entidades convidadas a participar desse trabalho de desenvolvimento do vinho Goethe para elevar também o conceito do vinho Goethe perante o consumidor. E a IPAGRE hoje trabalha na área de pesquisa, com trabalhos relacionados à uva Goethe na questão de porta-enxertos e clones da uva Goethe, avaliando a produção de diferentes porta-enxertos e diferentes clones, também avaliando a produção em diferentes altitudes da região de Uruçanga e Azambuja, né, o polo produtor de uva Goethe. Na área da extensão, com assistência aos produtores de uva e vinho Goethe, tanto através da estação experimental quanto através dos escritórios de Uruçanga e Pedras Grandes. E também foi realizado através da IPAGRE um levantamento histórico, né, que culminou no livro lançado pelo colega Sérgio Maestrelli sobre a história da uva e do vinho Goethe na região. Qual seria o próximo passo, indicação geográfica? A indicação geográfica, ela está caminhando já um trabalho que já vai aí uns 4 anos que está sendo elaborado, junto à Universidade Federal de Santa Catarina e ao SEBRAE, e com a IPAGRE aqui de Uruçanga, também com o CIRAM, isso tudo gerou um grande relatório, um grande dossiê para tentar obter indicação geográfica, que já foi aprovado pelos técnicos do Ministério da Agricultura e agora está em encaminhamento ao INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é quem outorga o título de indicação geográfica, né? Então ele já está na avaliação final. Estevam, onde e como adquirir vinhos dessa uva Goethe? Bom, as vinícolas da região aqui de Uruçanga são todas vinícolas de pequeno porte. Então, são produções pequenas que se concentram no mercado local e em clientes tradicionais das vinícolas. Ele é encontrado fora da região de Uruçanga em alguns restaurantes e pequenas casas de venda de vinhos e bebidas. O mais fácil é em contato direto com as vinícolas, né, que pode ser obtido através do site da ProGoethe, que é o www.progoethe.com.br. Perfeito. Estevam Arcari, enólogo da Estação Experimental da IPAGRE em Uruçanga. Muito obrigado pelas suas informações. Tá certo. Obrigado a vocês também. E não deixe de provar o vinho Goethe. Participe do concurso de fotografia rural de Piratuba. Inscrições prorrogadas até 31 de agosto. No escritório da IPAGRE do seu município ou na sede em Florianópolis.